A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Panorama Agrícola para 26 de julho de 2010, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, noite de lua cheia, estamos abrindo o Panorama Agrícola de 26 de julho de 2010. Vem dançar, vem pular, eu quero ver agitar. O ditado desta segunda-feira é: filho da cidade, filho da iniquidade. No programa de hoje você confere: preço do trigo revolta produtor. Como evitar a fome e o frio nas colmeias. E hoje é dia de Espaço da Mulher e da Dica de Simone Barrim. Fique ligado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Deixe o sal sequinho, colocando uma quantidade numa vasilha e levando ao micro-ondas durante um minuto. O sal fica soltinho, ideal para colocar no saleiro. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. No noticiário de hoje, o informe do Parque Ecológico Cidade das Abelhas sobre a mortalidade de abelhas. No inverno e início de primavera, o apicultor do estado perde em média de 15 a 30% de suas colmeias. A fome e o frio dentro da colmeia são as principais causas da mortalidade das abelhas. Para se defender do frio, a abelha consome mel e a reserva acaba rapidamente. E por se agruparem, as abelhas formam um bolo em torno das crias, facilitando a entrada de inimigos. Cuidados para manter a temperatura dentro da colmeia. Não instale apiários em locais altos e descampados. Evite exposição ao vento sul no alvado. Reduza a entrada do alvado para 5 centímetros. Exponha as colmeias ao sol. Vede as frestas das caixas. E faça uso de entretampa horizontal ou lona e de entretampa vertical ou lona com o objetivo de diminuir os espaços vazios dentro da colmeia. Observe também dicas de alimentação para as abelhas. A alimentação energética. Forneça no inverno para manutenção dos enxames. A fórmula é de 1 litro de água e 2 kg de açúcar branco. O modo de preparo: despeje a água e o açúcar em uma panela, mexa com pá de madeira até aquecer o xarope a ponto de água de chimarrão, sem deixar ferver. Sirva o xarope às abelhas, de meio a um litro, uma ou duas vezes por semana, sempre que as reservas de mel dentro da colmeia estiverem baixas. Pode ser fornecido em alimentadores individuais ou coletivos. A alimentação estimulante. Comece a fornecê-la 40 a 60 dias antes da florada da primavera. O objetivo da alimentação estimulante é fazer com que a rainha inicie a postura 40 a 60 dias antes da florada de primavera, para ter bastante campeiras já no início das grandes floradas. A fórmula: 1 litro de água e 1 kg de açúcar. Se preferir, pode adicionar 10 ml de suco de limão para cada litro de xarope. Forneça de uma a duas vezes por semana. A rainha se sente estimulada a fazer postura quando tem continuidade de entrada de alimento. A proporção de 1 litro de água e 1 kg de açúcar deixa o xarope bastante diluído, mas isso é importante para estimular a rainha a iniciar a postura e não estocar muito alimento nos favos. Forneça também 150 gramas por semana de proteína de soja texturizada ou farinha de soja bem fina. As informações são de Ivanir Sela, extensionista da IPAGRE e da Cidade das Abelhas. Outras informações pelo telefone 48-3331-3900. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, as informações são sobre o trigo, a partir de uma análise da economista e analista de mercado do CEPA, Repagre CEPA, Márcia da Cunha Varasquim. Segundo Márcia, o governo federal reduziu em 10% o preço mínimo do trigo, que passou a valer a partir de 1º de julho para a safra 2010-2011. Os novos preços para a região sul variam de R$ 19,20, o trigo brando tipo 3, a R$ 29,97, o trigo melhorador tipo 1. O trigo pão tipo 1, o mais consumido no Brasil, terá um preço de R$ 28,62, mas o seu custo de produção é maior, de R$ 32,00, segundo os produtores. Isso tem revoltado os produtores, diz Márcia Varasquim, do CEPA, que afirma que os produtores estão entrando com medidas judiciais, alegando que, como a safra já foi plantada, os preços não poderiam ter sido alterados. Por outro lado, o governo alega que o preço mínimo brasileiro é o mais alto do mundo e estava muito acima do preço praticado no mercado, e que, além disso, no ano anterior, os preços dos principais insumos usados estavam superiores aos atuais, ou seja, o custo de produção teria diminuído. O Brasil produz apenas 50% do trigo que consome, o restante é importado, sobretudo da Argentina, onde os custos para a produção desse cereal são menores. Em vários momentos, até mesmo o trigo produzido nos Estados Unidos e no Canadá tem preço mais competitivo do que o cereal no Brasil. Assim, as indústrias acabam preferindo importar e não comprar internamente, o que reduz ainda mais os preços domésticos. Aqui em Santa Catarina, segundo a Epagre CEPA, o produtor está recebendo pela saca de 60 quilos do tipo pão entre R$ 24 e R$ 25,00, ou seja, abaixo do preço mínimo de R$ 28,62. Estima-se que a área plantada em Santa Catarina irá cair cerca de 12%. Essa informação do mercado agrícola de hoje, trigo, a partir da análise de Márcia Janice Freitas da Cunha Varasquim, da Epagre CEPA. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Hoje, na quarta entrevista da série Melhor Idade com Saúde, o médico geriatra Vanir Cardoso ensina como retardar o aparecimento das doenças. Olha, evitar que apareçam, às vezes não dá, porque, mas nós podemos favorecer que elas, se elas aparecerem, possam aparecer mais tardiamente na vida e com menor intensidade, com menos agressividade, né? Então é importante uma alimentação balanceada, uma atividade física que não precisa entrar numa academia, caminhadas regulares de 35 a 50 minutos por dia em lugar plano, sem carregar nada na mão, exercícios respiratórios, não fumar, beber com moderação, ter um círculo social agradável, desenvolver também a mente com leituras agradáveis, mantendo a memória, mantendo contatos. Isso aí são fundamentais para prevenir, por exemplo, também no caso da memória, a doença de Alzheimer. Então, era isso. Então, uma alimentação, atividade física, uma atividade boa mental, são fundamentais para controlarmos essas doenças. E os exames que a gente estava conversando, tem alguns específicos que são necessários fazer? Olha, após os 60 anos, é ideal fazer uma consulta anual. Escolher o seu médico, ter um médico que possa estar com ele anualmente, umas duas ou três consultas anuais, mesmo que esteja bem. Fazer aqueles exames de rotina é muito importante, ver o colesterol, triglicerídeos, que favorecem as doenças cardiovasculares, ver aspectos da tireoide, como é que anda a sua tireoide, o hemograma para ver se tem anemia. Então, aqueles exames de sangue são muito importantes para acompanharmos isso. Ainda na mulher é fundamental ter um acompanhamento com mamografia, com a ultrassonografia para ver o útero, a mama, combatendo o câncer de mama, que também é uma outra incidência maior depois da terceira idade. O risco de aparecer um câncer também é bem maior. Então, prevenir os cânceres mais comuns, o homem, no exame de laboratório, nós vamos pedir o PSA, que é o antígeno prostático específico, prevenção de câncer de próstata, o toque retal, o homem não deve fugir. A mulher faz exame ginecológico desde menina, por que nós não podemos fazer um exame urológico, o toque retal, para afastarmos essa doença tão agressiva que é o câncer de próstata? No homem ainda a gente poderia fazer uma ultrassonografia de abdômen para prevenir aneurisma de aorta. Em todos, mulheres e homens que são hipertensos, também um ecocardiograma, um ecodoplo de pescoço para ver se não tem, as carótidas não tem placa de aterosclerose. Isso tudo pode prevenir, a pessoa pode viver muito bem. Você sabia que o exercício físico é uma vacina contra o envelhecimento? Saiba mais no próximo Espaço da Mulher. Até a próxima segunda. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.